Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Abrindo o programa, a entrevista com a Lori, artista plástica, artista visual, chilena, que mora atualmente na ilha de Rapa Nui. Logo em seguida, vamos ouvir o diálogo sobre o que os anarquistas pensam das eleições municipais de 2020. Esse debate foi promovido pelo canal O Anarrest. Olá a todos as pessoas que estão ouvindo. Primeiro que tudo, quero pedir desculpas se o meu português é um pouco atrapalhado. Faz muito tempo que eu não falo. Espero poder entender. Eu sou Lohaini. Conhecida como Lohaini, estou morando atualmente em Rapa Nui, uma ilha da Polinésia Francesa. Sou de Chile, nascida no Chile, sou artista visual, gosto muito de viajar, muito. Aí é onde eu fui para o Brasil, morei quase um ano lá. Aí eu conheci e curti muito a poesia, o sarau, a caipirinha e a samba. E aí eu gostei muito disso, conheci muitas pessoas, fizemos também muitos trabalhos com pessoas lá, pessoas que faziam poesia, por exemplo, uma amiga muito querida, que já não está com a gente, que é a Tula Pilar. Com ela ela fazia poesia e eu fiz as ilustrações de algumas das suas poesias. Esse é um trabalho aí que ficou não finalizado, mas trabalho muito lindo dela. E aí muitas pessoas fizemos bastantes coisas. E isso eu também gosto muito da dança. Fiz também dança afro-brasileira também, que eu gostei muito. E lá foi que eu comecei a escrever muito. Tive também a oportunidade de apresentar algumas poesias editadas, pode-se dizer. Por exemplo, na Poesia Sem Medo, fiz algumas publicações. Ganhei também alguns livros que enviaram depois para mim. Quando eu estava morando já no Chile, aqui na ilha também eu recebi alguns livros de poesias muito, muito interessantes. Também, sem me esquecer, quando eu fui estudante da universidade, aí eu tinha também, eu estudava arte, aí eu tinha minha banda de música punk. Sim, também eu acho uns 2 anos, tocamos em diferentes lugares, sempre em Santiago do Chile. E sim, é uma boa lembrança desse tempo. Bem, uma artista. E sim, sempre fazendo coisas relacionadas ao arte. Sempre, a vida toda, sempre a dança, a música, o desenho, audiovisual. Também fiz muitas coisas, faço ainda muitas coisas, animação, vídeo, fotografia, tudo ligado. Que legal, Lori, essas suas revelações. Vamos dar um pequeno intervalo musical. Vamos ouvir agora Blonde. Na sequência, você pode ler um pouco mais. Pode ler, né? Eu acho que suas poesias e continuar um pouco falando aí sobre suas experiências aí como artista, né? Como artista visual e essas suas perspectivas. Put them at the wheel. Bom, agora vou ler uma poesia da minha autoria. É bem curtinha, mas as pessoas gostam muito. E também foi publicada em alguns fanzines lá no Brasil. Então, aqui vou. Me quiere secuestrar? E se eu me dejo, onde está o crime? Se não há crime, não há sequestro. E eu não quero ser sequestrada se não cometemos crime. É assim, faz tanto tempo que eu não falo português com ninguém, que fico pensando muito as palavras antes de dizer, né? Sim, eu queria agregar que atualmente aqui na ilha eu tenho minha PYME, não sei se vocês falam do mesmo jeito, a minha PYME como nome de Petit Cosas, vocês podem curtir no Instagram e no Facebook, aí podem ver o meu trabalho, o que eu faço aqui na ilha. E que também faço coisas para todos os lugares, né? Se aí alguém precisa de alguma imagem, alguma ilustração para complementar o seu trabalho, aí pode falar aí comigo. E se não, só para olhar e compartilhar, tá tudo bem. Podem curtir a página da Instagram. Acho bom fazer uma rede de artistas de todo mundo. Mesmo assim, mesmo que não exista ainda a possibilidade de viajar pelo vírus, pela pandemia. Mas aí existem as mídias digitais para fazer mesmo coisa, fazer exposições, reuniões, onde aí os artistas em geral podemos compartilhar coisas, né? É uma ideia só. Seguir la línea, cruzando Haití, Perú. encendieron en la depresión mombocina con mezcolanza africana, ya cualquier fiesta se anima. El meridiano de la cumbia es nuestro grado cero, lo bailan del río Bravo hasta Tierra del Fuego. El meridiano de la cumbia es nuestro grado cero, lo bailan del río Bravo hasta Tierra del Fuego. Cuando se acabe el petróleo y el mar no puedas cruzar, haremos un bollo al mapa, no volveremos a dibujar. Arriba la Patagonia y abajo el imperialismo, y ahí en el mero medio la línea que lleva el ritmo. Acabamos de ouvir Metamate, El Meridiano de la Cumbia. E antes, a segunda parte da entrevista com a Lori. Vamos agora dar sequência ao programa de hoje, os anarquistas e as eleições municipais de 2020. Para fazer esse debate, o canal Oana Rest do YouTube e Twitter também convidou 4 pessoas de 4 cidades diferentes do Brasil. A Leilane, de Recife, Pernambuco, o Orlando Calheiros, do Rio de Janeiro, e a Betânia, de Porto Alegre, e aqui de São Paulo, o Acácio Augusto. A mediação feita por Danilo Heitor, do próprio canal. O debate ocorreu no dia 9 de novembro desse ano, 2020. A grande questão motivadora foi: já sabemos que anarquistas não votam, mas é só isso mesmo? O que pessoas, coletivos e movimentos que se identificam com o anarquismo estão fazendo nestas eleições municipais? Quais as movimentações em um momento em que o fascismo se aprofunda nas instituições e órgãos governamentais por todo o país? Vale a pena votar em 2020? Essas eram as questões motivadoras, né, desse debate, que transcorreu por quase 2 horas naquela noite de segunda-feira. No Twitter, Song Nox fez um resumo, e esse resumo são os áudios que agora vamos disponibilizar para vocês. Ele aproveitou durante o debate, o Song Nox, e foi recortando as falas que a ele pareciam muito pertinentes na atual conjuntura. E ao final, de brinde, né, nos deixou um adendo do Acácio sobre o Boulos. A gente tem esse problema de, beleza, será que um candidato de direita não ganhar significa que a gente está ganhando corações e mentes? Não significa. Um candidato de direita não ganhar significa, às vezes, que a galera está enjoada. Assim como a porcentagem grande de votos nulos e brancos, muitas vezes significa que a galera está enjoada do processo e está simplesmente se abstendo. Não necessariamente é um ganho para o nosso lado, que é de questionar a própria existência da democracia representativa, né, burguesa, a própria existência desse sistema hierárquico e centralizado de fazer política, profissionalmente. E independente de se fulano ganha ou não, talvez a nossa pressão na rua, é a nossa pressão enquanto movimento que tem que estar fortalecida, porque senão, quando fulano resolver que a instituição está sendo mais benéfica para ele e quiser lascar a gente está aqui organizado para dizer: ei, brother. Ei, brother, não foi o outro lá escroto que ganhou, foi tu menos escroto, mas a gente precisa, ó, volta aqui, o BO é aqui, a comunidade é aqui. Então, candidatura coletiva é uma estratégia para conseguir mais voto, porque muitas vezes um candidato não vai conseguir tanto voto, mas uma candidatura representativa que junte mais candidatos, principalmente se for de movimento social, vai mobilizar mais pessoas. E segundo, que eu acho que é uma tentativa dos partidos que estão empreendendo essa estratégia, eu achei até uma tentativa inteligente dentro de quem reivindica essa estratégia aí de urna, que é de dizer assim, ó, vamos se adaptar, porque a gente está precisando ter mais representatividade aqui, e para isso a gente precisa colocar mais rostos e transformar o que é uma democracia que a gente vê como falha em algo mais democrático. Então me parece que foi uma estratégia nesse sentido. Agora, de forma alguma, essa estratégia me faz achar a eleição uma coisa mais bonita ou na qual vale a pena colocar esforço. Mas o que eu, uma das coisas que eu entendo como anarquismos, anarquias, enfim, como a Cássia gosta de dizer, né? Tipo, é justamente essa tentativa de não se capturar, deixar sua libido ser capturada pelo o que seria o jogo democrático, pelo esse processo eleitoral, enfim, é depositar sua libido em outras ações, ações laterais, ações horizontais, enfim, como você quiser chamar. Em 98, aqui no Rio de Janeiro, teve uma vitória, uma grande vitória das esquerdas partidárias, que muito pouca gente lembra, né? Garotinho para governador, Benedita da Silva como vice. A primeira coisa que aconteceu, quando eles assumiram, foi criar uma coisa chamada plano de metas. Você estipulou metas para as delegacias, né, que eles tinham que prender X pessoas por semana, por mês, para fazer número. Então, as delegacias que não prendessem tantas pessoas, que não tivessem tantas apreensões, eram investigadas. Só que essas pessoas não foram prender chefão, foram prender o usuário, foram prender qualquer pessoa que estava andando na rua, basicamente. Então, assim, foi um processo de criminalização violenta. E isso nas mãos de um governo de esquerda. Eu acho que isso que é o anarquismo. O anarquismo é uma coisa que é preciso estar à espreita. Né? Enfim, é um ensinamento contínuo, você tem que sempre estar à espreita. Não, colocou-se lá e aí vamos continuar à espreita. Sabe? Porque pode acontecer de novo aquela cena que eu falei do vai vir, a porrada pode vir da onde a gente menos espera. E geralmente vem da onde a gente menos espera. Quando falar de não voto, de não participação, né, na instituição burguesa da democracia e tentar produzir uma crítica à democracia, é preciso ter muito cuidado, e aí entra uma série de questões que não vale a pena abordar aqui, para que rapidamente a gente não seja capturado pelo outro lado também. O comunicado de 2015 do subcomandante Moisés, né, que questionado na época sobre as eleições também. Daí, uns trechos, né? Ele fala que daquilo que vem das eleições, tanto fez, tanto faz. Nem convocamos para votar, nem convocamos para não votar. Não nos interessa. E mais, nem nos preocupa. A nós, zapatistas, o que interessa é conhecer mais sobre como resistimos e enfrentamos as muitas cabeças do sistema capitalista que nos explora, nos reprime, nos despreza e nos rouba. Então, nossa ideia não é promover o voto, tampouco é promover a abstenção ou o voto em branco. Nosso pensamento não é o de dar receitas de como fazer frente ao problema do capitalismo, tampouco é o de impor nosso pensamento a outras. Não convocamos a não votar, nem tampouco a votar. Dizemos às pessoas que se organizem para resistir, para lutar, para ter o que necessitam. Em resumo, como dissemos antes, como dizemos agora, vote ou não vote, te organiza. Então, eu acho que a resposta é isso, né? Tipo, se organizar, né? No cotidiano, no dia a dia, né? E pensar isso, né? Que o fascismo é o virtual de qualquer Estado, né? Os Estados operam através de máquinas que são criadas para nos deixar em um regime emocional de fraca potência, né? Um regime de intensidade neutro, morno, né? Enfim. Às vezes é pior você lidar com o governo que é de esquerda do que com o governo de direita. Pior em que sentido, né? Porque você ainda fica com essa coisa amarrada de que você não poderia fazer a contestação, você tinha que compreender a conjuntura. Tá? A capacidade que isso tem de capturar os desejos e aí transformar tudo num horizonte de expectativas decrescentes, né? Então, assim, ó, então o que tem para hoje é isso, é o Boulos, vamos nele ou vamos no vereador que é mais ligado às nossas pautas e tal. E aí a construção de mais longo prazo fica toda hora obstruída por esses dois, de dois em dois anos, ter que lidar ou com a eleição no âmbito federal ou com a eleição no âmbito municipal. De repente, parece que essa grande ocupação da extrema-direita na pauta internacional foi obstruída porque um cara totalmente ligado ao lobby de armas, totalmente ligado a uma política externa absolutamente intervencionista e uma vice-presidente, né, ligada ao processo de superencarceramento dos Estados Unidos, ela agora é percebida, essa chapa democrata é percebida como a contenção do fascismo, que, enfim, está em ascensão. Então, você acha que foi aquele Alckmin estadunidense que derrotou o Trump? Não foi. Foram as mobilizações de rua, foi o Black Lives Matter, foram as ações diretas que foram colocadas ali. Foi aquilo que botou o Trump numa situação complicada. Se não tivesse havido aquelas mobilizações em junho, né, não teria toda essa reprodução que tem hoje. Nesse contexto onde o fascismo aprendeu a ser democrático, o anarquismo precisa retomar sua crítica à democracia. Primeiro, né, ela é numericamente um governo de minoria, que você faz as contas, legal, 58 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro na última eleição geral. Cara, isso é um pouco mais de um quarto da população brasileira. Você tem 3/4 da população que não votaram nele. O Latinobarômetro, que é o principal medidor de ciência política da participação democrática na América Latina, ele já vem dos 4 anos para cá mostrando que a adesão às eleições é muito baixa. E aí a gente vai continuar caindo na falácia do progressismo moderado, de que a gente tem que fazer as pessoas se interessarem novamente pela política eleitoral, ou a gente tem que aproveitar e dizer, olha, existe uma alternativa fora das eleições. Acabamos de ouvir Juventude Maldita, Resistência Antifascista. Na sequência, Cássio Augusto faz uma análise sobre Boulos. Então, falando especificamente nessas eleições, né, você tem um candidato que saiu do campo dos movimentos de ocupação, né, que é o MTST, um candidato que não é orgânico do partido com o qual ele está saindo, né, cara, ele foi enxertado já quando foi candidato a presidente pelo PSOL, enxertado por um grupo político que é basicamente um grupo midiático, ligado à mídia ninja, ligado a gente aí no Rio, enfim. E, de repente, começa a se vender que esse cara seria a melhor coisa para os movimentos aqui. Eu duvido muito que ele vá bater de frente, por exemplo, com especulação imobiliária aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Né? Há um episódio muito pontual que eram as manifestações contra a Copa, onde explicitamente ele retirou a galera da rua para fazer um acordo em torno do Minha Casa Minha Vida, na ocupação Copa do Povo que teve lá, onde integrantes do movimento agiram como, né, na gíria se chama de bate-pau, contra as pessoas que estavam querendo radicalizar dentro das manifestações. Então, por exemplo, há uma leitura mais ou menos comum aqui em São Paulo de que, ah, se o Boulos ganhar, vai ser bom. Cara, eu não compartilho dessa leitura. Eu não acho que o fato dele ganhar vai ser mais interessante para os movimentos aqui. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que ele vai criar, inclusive, entraves maiores, justamente pelo que eu falei no começo, né? Quando os caras não estão ocupando a máquina burocrática, eles acham ótimo, tem um monte de anarquista que vai ficar falando contra, que vai bater na extrema-direita, que vai ser radical contra o fascismo e tal. Só que daí, quando eles ocupam essa posição dentro da burocracia, aí a gente vira inimigo privilegiado, entendeu? Tipo, a gente vira o alvo dos caras que estão querendo obstruir o grande benéfice que eles vão fazer, né? Essa figurinha que o Boulos criou em torno dele, né? Esse menino da classe média que fez opção pelos pobres, é uma coisa assim até mais parecida com a Igreja Católica do que propriamente com esquerda. Tchau, até o próximo programa. A dor vai amortecer.